Tô chegando em casa, pele arranhada, pensando lascou. Deitado na minha cama, pensando no que eu fiz aquela, que noite foi essa? Cê tirou meu tesão de outros pega, botou a língua dentro da minha boca, desceu o golpe e falou vai. Depois do que cê fez, não sei se eu tô solteiro mais. Depois do que cê fez, não sei se... Botou a língua dentro da minha boca, desceu o golpe e falou vai. Depois do que cê fez, não sei se eu tô solteiro mais. Depois do que cê fez, não sei se eu tô solteiro. Teve tudo e quase que teve. Depois o que cê fez, não sei se eu tô solteiro. Maiara e Maraísa, chega mais. Matheus e Caô, Traião. Matheus e Caô, eu tô solteiro mais. Deitada na minha cama, pensando no que eu fiz naquela. Que noite foi essa? Cê tirou meu tesão de outros pregas. Botou a língua dentro da minha boca, desceu roupa e falou vai. Depois do que cê fez, não sei se eu tô solteira mais. Depois do que cê fez, não sei se eu tô solteira. Teve tudo, quase que teve. Te amo naquele ai ai ai. Depois do que cê fez, não sei se eu tô solteira mais. Depois do que cê fez, não sei se eu tô solteira. Botou língua dentro da minha boca, desceu o golpe e falou vai. Depois do que cê fez, não sei se eu tô solteira mais. Depois do que cê fez, não sei se eu tô solteira. Teve tudo, quase que teve. Te amo. 104 FM. É sucesso. Ligação direta com o sucesso. Toda hora. 104 FM. Sinto sua falta, meu bem. Me aquece o cobertor. Não tenho a fala. pago de nada. Sem teu calor, tô numa gelada. Vem me libertar dessa prisão. Vai meu coração, tão carente estou. Vem me dar o seu amor. De nada, sem teu calor, tô numa gelada. Vem me libertar dessa prisão, do meu coração, tão carente estou. Vem me dar o seu você é minha vida, baby. É minha fonte de prazer. Meu anjo azul, meu todo bem querer. As nossas loucuras. Queria te dizer o quanto eu sofro quando nós Iria falar desse amor, as nossas loucuras. Queria te dizer o quanto eu sofro quando nós desbrigamos, amor. Mas juro, tudo o que falo é da boca pra fora, raiva do momento. E a verdade é que eu não vivo, meu bem, sem você. Esta é a Olho d'Água FM 104,9 MHz. A rádio que está sempre ao seu lado. Olho d'Água FM. Tá todo mundo ligado. Ouvintes da rádio Olho d'Água FM, está precisando divulgar o seu negócio, atrair mais clientes e dar visibilidade ao seu negócio? Anuncie sua empresa em nossa programação e alcance ainda mais clientes. É fácil e rápido. Envie uma mensagem para o WhatsApp 81 98595 2299 e faça o seu orçamento. Divulgue seu negócio na rádio Olho d'Água FM e aumente suas vendas. Para você que gosta de comprar economizando, a JM Presentes é o lugar certo. Lá você encontra uma enorme variedade em brinquedos, em utilidades para sua casa, enxoval para o seu bebê e roupas para sua criança. Não perca tempo e faça uma visita em nossas lojas, localizado no centro de Frei Miguelinho e no povoado de Placas. Telefone para contato 982 39 85 5569 ou 982920861. Siga o nosso Instagram para ficar por dentro de todas as novidades. JM Presentes _ JM. Aceitamos todos os cartões. Eu falei JM Presentes, o melhor preço e atendimento da região. Municipal de Frei Miguelinho precisa de mais representatividade. Por isso, peço seu voto no dia 6 de outubro. Para vereadora, vote Nelma Maria. Meu número é 15999. Renovar para melhorar. Vou ser a voz da mulher Frei Miguelinense na Câmara de Vereadores. E para prefeito, vote 15. Aniceto Lima, vice Gilmário Brito. Renovação. Bom dia. Atenção, Frei Miguelinho, você está precisando de produtos farmacêuticos de qualidade? Visite a Farma Souza. Estamos localizados na Avenida Presidente Kennedy, número 250, em frente ao hospital. Nosso WhatsApp 81 99396-7488 para obter mais informações. Na Farma Souza, aceitamos diversas formas de pagamentos para sua conveniência, incluindo dinheiro, Pix, cartões de débito e crédito, e ainda dividimos tudo em até 3 vezes sem juros. Em nossa farmácia, você encontrará uma ampla gama de produtos para cuidar da sua saúde e bem-estar. Desde medicamentos de marca até genéricos, temos tudo o que você precisa. Além disso, oferecemos produtos de higiene pessoal, cuidados com seu bebê, perfumes nacionais e importados, Havaianas, maquiagem e muito mais. Não espere mais, venha nos visitar e descubra como podemos ajudá-lo a se sentir melhor. Manipule seu medicamento com a Farma Souza de forma rápida e segura. Temos parceria com farmácias de manipulação. Estamos abertos de segunda a sábado, das 7 da manhã até às 8:30 da noite, e aos domingos, das 8 às 18 horas. Esperamos por você. Realizamos também a entrega do seu medicamento em sua casa. Farma Souza, cuidando de você todos os dias. Em Frei Miguelinho, localizado na rua Brasil 500 anos, você tem o frigorífico Fonseca, onde você vai encontrar as melhores carnes da cidade. Organização Flávio e Família. Em Frei Miguelinho, você encontra a Dose Dupla Conveniência no centro da cidade. Temos petiscos e bebidas em geral e adega com vários tipos de vinhos. Também, todas as quartas-feiras, temos uma deliciosa sopa. Convide seu amigo, sua família e venha pra cá. E por trás da lotérica, você encontra o depósito de bebidas, vendendo em grosso e varejo. Tudo com o melhor preço da cidade. Organização do nosso amigo Ei. No Moda Center Santa Cruz, no calçadão, setor azul, rua K, bancos 21 e 22, você vai encontrar a DK Jeanswear, o melhor em calças e bermudas masculinas, adulto e infantil para você. Telefone 98942-6714. Eu falei DK Jeanswear. Organização Adriano e Fernanda. Em Patos e Frei Miguelinho, você encontra o aviamento Frei Damião, onde temos vários tipos de linhas e também linhas fios, etiquetas de bolso, etiquetas de cós, bolsas para embalo, tamanhos M e G, vários tipos de botão, sacos de vários tamanhos e cordão para amarrar, sacola para viagens, óleos, numeração de berguilha e de tag. E no aviamento Frei Damião, você também vai encontrar forros de bolso. Lembrando a você, cliente e amigo, que estamos localizados em um novo endereço, entre a Rua do Cotovelo e o Espetinho do Bilio, cerca de 150 metros depois da ponte, descendo para o Trapiá. Telefone 98248-1932. Eu falei Aviamentos Frei Damião. Organização Cabeção 1 e Cabeção 2. Olá, povo de Frei Miguelinho, sou Dalva Brito, candidata a vereadora. Quero representar a comunidade de Placa e ser voz de renovação na Câmara de Vereadores. Meu número é 15333, Esperança e Renovação. Prefeito é Aniceto Lima, vice Gilmário, é 15. Cidade crescer, vontade de votar em Dalva Brito. Bar do Mário, localizado no sítio Gavião, em Frei Miguelinho. Servimos almoço e café da manhã. Temos tira-gosto de todos os tipos. Bisteca de porco, carne de boi, galinha caipira, entre outras variedades. Com o melhor preço e atendimento da região. Bar do Mário, em Frei Miguelinho, no sítio Gavião. Telefone para contato 81 981 29 3161. Organização Mário e Família. O sucesso está de volta. Agora seguimos com as melhores músicas para você. Rádio Olho d'Água FM 104,9. A melhor música toda hora, todo dia. Você sempre vem, você sempre volta. É um vai e vem que não sai de órbita. Me acostumei, nem tranco a porta. E da vida torta, não sai de moda. Eu tenho tanto de você em mim, você também. Tem tanto de mim em você. E sabe bem que é tanto amor no coração. Transborda e escorre pelos olhos. E quando abraça a solidão, até assim sinto ciúmes, não controlo. A gente é tão um do outro, que o resto é tão pouco. Aqui tá tudo certo, pode bagunçar de novo. Tão um do outro, parece namoro. Cada vez que cê volta, tem sabor de beijo novo. Tão um do outro, que o resto é tão pouco. Que tá tudo certo, pode bagunçar de novo. Tamo do outro, parece namoro. Cada vez que cê volta, tem sabor de beijo novo. Tamo do outro. É tanto amor, coração. Transborda e escorre pelos olhos. E quando abraça a solidão, até assim sinto ciúmes, não controlo. A gente é tão um do outro, que o resto é tão pouco. Aqui tá tudo certo, pode bagunçar de novo. Tão um do outro, parece namoro. Cada vez que cê volta, tem sabor de beijo novo. Tão um do outro, que o resto é tão pouco. Tá tudo certo, pode bagunçar de novo. Tão um do outro, parece namoro. Cada vez que cê volta, tem sabor de beijo novo. Tão um do outro. A gente é tão um do outro. Hora certa na Rádio Olho d'Água FM. Oito horas e 40 minutos. My life is brilliant. Brilliant, my love is pure. pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man. But I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Yes, she caught my eye as I walked on by. She could see from my face that I was fucking high, and I don't think that I'll see her again, but we shared a moment that will last till the end. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. Desce água lá na serra e corre água sem parar. Água encontra tanta água, tanto embala que deságua lá no balanço do mar. Dei balanço no amor pra ver o amor como é que está. No balanço dessa vida só existe, só resiste quem no amor se balançar. Pé de vento passou forte, fez o mundo empoeirar. Balançou meu coração, fez tamanha confusão que eu já nem sei a quem amar. Roda viva é minha vida, tô balançando sem parar. Vou vivendo, vou sofrendo, vou morrendo, mas querendo com você me balançar. Desce água lá na serra e corre água sem parar. Água encontra tanta água, tanto embala que deságua lá no balanço do mar. Dei balanço no amor pra ver o amor como é que está. No balanço desta vida só existe, só resiste quem no amor se balançar. Pé de vento passou forte, que fez o mundo empoeirar. Balançou meu coração, fez tamanha confusão que eu já nem sei a quem amar. Roda viva é minha vida, vou balançando sem parar.

certo com ninguém. Corações, vamos pra cima, vai. Será que dentro do seu peito não tem coração? E a sua cabeça só pensa em traição. E sai pra lá com esse seu amor bandido. E me traiu com ele, quer trair ele comigo. Você não sabe dar valor. Agora perdeu meu amor. E vai perder ele também. Do Gustavo Lima. Eu não sou lixo pra você querer me enrolar. Eu não sou lixo pra você fora jogar, meu bem. Você fez coisas que eu nunca hei de fazer. Peço a Deus, amor, que me faça te esquecer. Tentei um dia lhe dar todo o meu coração, mas eu não tive nem sequer a sua compreensão. Mas eu não vivo, o seu desprezo não vai acabar, pois eu tenho certeza dia você vai pagar. Nem tudo se joga fora, pois nem tudo é lixo, meu amor. Eu te peço agora, vá em busca de outro amor. Tudo que aconteceu, faça de conta que não houve nada. De hoje em diante, querida, entre nós dois não existe mais nada. Eu não sou lixo, eu não sou lixo, meu amor. Nem tudo se joga fora, pois nem tudo é lixo, meu amor. Eu te peço agora, vá em busca de outro amor. Tudo que aconteceu, faça de conta que não houve nada. De hoje em diante, querida, entre nós dois não existe mais nada. Este é Olho d'Água FM 104,9 MHz. A rádio que está sempre ao seu lado. Olho d'Água FM. Tá todo mundo ligado. Hora certa na rádio Olho d'Água FM. Oito horas e 55 minutos. Sem vergonha. Volume 8. Tanto tempo sem você, sofrendo sozinha calada. Sou solidão nas madrugadas. Sinto sua falta, meu bem. E me aquece o cobertor. Não tenho afago de nada. Sem teu calor, tô numa gelada. Dessa prisão vai meu coração. Tão carente estou. Vem me dar o seu amor. Meu amor, eu quero te ver outra vez. Te amar todo dia, assim todo mês. impossíveis. Faz como na primeira vez. Eu quero te ter outra vez. Te amar todo dia aos 30 do mês. Sacia esse desejo de vez. Faz como na primeira vez. Como na primeira vez. Moleque, sim. Não tenho afago de nada. Sem teu calor, tô numa gelada. Vem me libertar dessa prisão do meu coração. Tão carente estou. Vem me dar o seu amor. Meu amor, eu quero te ter outra vez. Te amar todo dia aos 30 do mês. Sacia esse desejo de ver. Você é minha vida, baby. É minha fonte de prazer. Meu anjo azul, meu todo bem querer. essa paixão. Então me diz por quê. Você não vê. Coração sofre, diz que Volume 11. A noite passa devagar, estou aqui deitado só. No tic-tac do relógio, me aqueço com o seu lençol. Volume 11. Gostaria de saber onde você está. Hoje à noite você não vai acabar.